mais um pra afastar essa tensão. Bola mais um com prática e concentração. Bola mais um, já bolei, tá firmão. Agora é hora de praticar esse plano de ação. Então, bola mais um pra afastar essa tensão. Bola mais um com prática e concentração. Bola mais um, já bolei, tá firmão. Agora é hora de praticar esse plano de ação. Eu e meus parceiros somos tipo cientista louco. Bebi da fonte logo após, já pedi mais um pouco. Fica com o troco, cobrador e acelera essa porra. De malas prontas pra fugir de Sodoma e Gomorra. Se a Babilônia vai cair, já botei capacete. Cachorro finge raça pra não virar sabonete. Ligeiro pra seguir sob as leis, pois se a capoeira mata um, um oitão mata seis. A gente quer comida, não esmola. Quer trabalhar, receber e comprar e trazer na sacola. Se pobre fica rico, for normal. Um preto dentro de um Audi nunca mais vai ser suspeito principal. Periferia, fábrica de sofredor. Prosperidade pra cada louco trabalhador. Só vou parar de xingar, senhor, quando não enquadro só meu carro for definido por cor. Então, bola mais um pra afastar essa tensão. Bola mais um com prática e concentração. Bola mais um, já bolei, tá firmão. Agora é hora de praticar esse plano de ação. Então, bola mais um pra afastar essa tensão. Bola mais um com prática e concentração. Bola mais um, já bolei, tá firmão. Agora é hora de praticar esse plano de ação. Tava eu, Rony, Kaique, mais uns irmãos, dando um rolê pela cidade, vendo uma pá de merda por aí, truta. É. Mundo de loucos, cuidado com o precipício. Nasci num hospital, diretamente pro hospício. Seu videogame não simula a guerra verdadeira. Com tanto sangue derramado, fecha essa torneira. Na sexta-feira o baile lota, os moleque arregaça. Muita mulher, muita bebida, fogo e fumaça. A alegria linda, a alegria brinda a taça. A alegria vem, a alegria enjoa e passa. A massa segue, a massa é massa e de massa faz bolo. A massa é amassada e da massa somos miolo. Nesse miolo vai seu filho, sua mãe, seu pai. E você preocupado se esse shopping tem wi-fi. De volta ao quadro negro, trampando lua após lua. Overdose de informação vale, então continua. O seu destino é seu, a sua vida é sua. O mundo dá cimento e tijolo, construa. Bola mais um pra afastar essa tensão. Bola mais um com prática e concentração. Bola mais um, já bolei, tá firmão. Agora é hora de praticar esse plano de ação. Então, bola mais um pra afastar essa tensão. Bola mais um com prática e concentração. Bola mais um, já bolei, tá firmão. Agora é hora de praticar esse plano de ação.